Tango, Fox, Charlie, Charlie, decolagem 5-4, uso no 9-8, controle, igual voo. Obrigado, até mais, 9-8. Controle, Papatango, Fox, Charlie, Charlie, Pocajão. Fox, Charlie, contato radar, se para o nível de voo 250 via saída PUCA. PUCA, Fox, Charlie, Charlie. Salvador, boa noite, 0, sem identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 050, altímetro na 093. 0, autorizado. Hotel Romeo Golf, ciente que o plano não se encontra no sistema. Aguarde, copia mantendo escuta. Prossiga. 6310. Autorizado o procedimento RNAV da pista na zero. Voe para ITAP e após ITAP está autorizado o voar ferra vida 366. Então, meu Golf, prossiga. Então, meu Golf, foi entrado em contato com a AES, eles estão transmitindo o seu plano. Guarde alguns instantes. Hotel Romeo Golf, o solo voltando. Hotel Romeo Golf, confia o sobrevoo no Iguatemi. Decola com o Pro Whisky. Hotel Romeo Golf, autorizado voo local em Rimar, a altitude 500 pés, decola de Rimar em coordenação com a torre Pro Whisky, aciona 0112, frequência do controle de Salvador, 119.8. Autonomia, Primeiro local que você levou? Decolagem curva tem risco, vento 100 graus, 10 norte, pode furar do solo, que negar no 013, papar o meu, terra o meu golfe. Segue com proa Whisky e chame o controle Salvador em 119.8 no Hotel Romeo Golf. Acione 0112 no transponder. 0112, acionado no transponder, chamando o controle Romeo Golf. Controle Hotel Romeo Golf. Seu Golf, via... Mantenha-se em condições em regra de voo visual, reporte no local de sobrevoo. Reportará no local de sobrevoo, hotel Romeo Golf. Só para confirmar, senhora, livre cruzamento da 1-0, não? Afirmativo. Grato. Voo 2043, puxa para a reposição 62. Voo 2043, portão 62, puxa da coordenação, equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Autorizado, livre acionar, reporte o táxi, voo 2043. 6320 está livre, descida para 2500 pés, sem restrições, altímetro no 03, autorizado a final do procedimento RNAV da pista 10. Reporte passando do Serra Vista 366, 6310. 2500 direto, vai reportar passando Serra Vista 366. Papatango Fox Charlie Charlie, chame centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. 25.45, obrigado. Alô Salvador, muito boa noite, voo 1973, autorização Galeão 5 da formação November. Voo 1973, November em curso, aguarde cópia, detalhe da Euleda Irumi. Da Euleda Irumi, boa. Voo 2043, pronto site, 183, 4 horas e 21, Galeão. Voo 2043, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0241, no taxiway India e taxiway Alpha. Quando o ponto chame a torre 118-195, o ajuste 1012. Táxi autorizado, pátio, India, ponto de espera 10, quando lá pronto chama a torre 395, ajuste 1012, voo 2043, bom trabalho. Igualmente. 973, pronto copy. Pronto, copa, na certa. Voo 973, autorizado, Serra Bravo, Golfe Lima, via Open November 857 até Moussu, nível 360. Saída da El, Leda após voo a Irumi, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5050, frequência do controle de Salvador 119-8. Obrigado, 360, conforme o nosso plano de voo para o Galeão, pela Open November 857, Moussu. Decola da 10, da El, Leda, Irumi, primeira curva direita, 50, 198 para o gol 1973. Gol 1973, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback, acionamento. Vai voltar o gol 1973. Salvador, boa noite, eu vou 2043, quanto espera pronto. Tem decola sem parada? Afirmo. Autorizado, alinhar e decolar 10, vento 100 graus, 109. Beleza, autorizado, alinhar e decolar 10, voo 2043. Está passando o Oceanar 9266, o Oceanar 63, 10, avistado. Oceanar 63, 10, completa final, chame torre frequência 118-95. Apenas para informação, o helicóptero à sua direita, mantendo 500 pés, a GL não irá interferir nessa aproximação. Certo, Tráfico, não chega chamando agora, 1285, uma boa noite. Boa. Controle para informação, Romeu Golfo, mantendo só pelo centro. Gente. Salvador, muito boa noite. Ocean Air 6310. Está estabilizado na aeronave da 10, avistado. Gente, continua a aproximação. Aguarde pista livre, CNM 310, QNH 10, 12. QNH 10, 12, aguardando pista livre, 6310. Decolou 10, 1198, controle, Monvô. 19, obrigado, boa noite, voo 2043. Canem 6310, QNH 1012, autorizado pouso 10, vento 100 graus, 119. Sente livre pouso na pista 10, Ocean Air 6310. Descontado radar, está para o nível de voo 360 após 2000 pés, foi direto posição Leda. Sobe 360, após 2000 pés, girando Leda, gol 2043. seguindo. Só pra informação, cara, vai abandonar o sobrevoo de Guatemi. Está autorizado, mantenha sobrevoo sobre o viaduto Dona Canoa, na paralela. Quem se agarra o meu Golf? Quatro. Controle, voo 2043, solicito. Tem direito, vamos 219, salto. Alebrão, 121, confirmo? 121, decimal 9. Boa noite, 6310, Oxenar, microfone, será que não? Oxenar 6310, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette 03 ao portão Oxenar 6310. Voo 2043, voo Motiva. Para a direita, Motiva, obrigado, voo 2043. Chame Centro Recife, frequência 125, decima 1, alterna no 123, decima 8. Ok, chama Recife, 125, 1, alterna 123, decima 8, voo 2043, boa noite. Número 3662, boa noite. Foi Serra Vitor 366, final RNAV, desça para 2500, perto, ajustado 1012. 2012, desce para 2500, Serra Vitor 366, brota 3662. Salvador, voo 1973, pushback para Metropolitan 4. Voo 1973, pushback, coordenação, equipe de solo, leve acionar, reporte pronto para o táxi. Reporte, pronto, voo 1973. Olha, Hotel Romeo Golf. Eu sei o Golf. Abandonando o sobrevoo da Lanzarote, vai comprando em Guatemi e lá mantém sobrevoo. Iguatemi, gente. Reporte para livrar o setor do Iguatemi. Forçar a plano livrar o setor. Alô, 1973, para o táxi com 162 a voz, pelo 3 horas e 30 minutos de autonomia, alternando Guarulhos. Alô, 1973, copiado 162 a bordo, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via táxi de Alfa, quando pronto chame a torre 118, décima 195, ajuste 1013. M13, ponto de espera da... Estava no zero via ideal, foi uma chama torre 1295 pronto. Tá feito, tá bom. Good evening, I'll do 2795 off-setting permission. evening, Azul 2795. Radio contact, fly heading Sierra Vito 367 to another 1810, report red 47. Roger, now fly heading Sierra Vito 367, report red 47. Correio Gol 1973, está pronto para a espera da 1-0. 1973, autorizado, além de decolar 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Ok, a linha decola da 1-0, gol Salvador, muito boa noite, é o Oceanair 6310, informação November 390, repeat, copy. Oceanair 6310, informação em curso Oscar, guarde cópia, prepare busca a transição Aracaju. Guardando cópia, vai cobrir a informação Oscar, busca Aracaju. 73, aguda pelo perfil da Bahia. 973, contato radar, saída Bael, subo 390. Subo 390, gol 973. Subo 366 do 3662, visual. 362, complete RNAV, torre 1895. 295, tá. É 310, cópia. Ok, senhor, pronto, papo. Autorizado Recife, nível 3, 5, 0, via Peso Lua no 7 até Potro, após direto Recife. decolagem da 1-0, saída Cuca, transição Caju, controle 1-9, decimal 8, e o transponder 5052. Autorizado, 350 Recife, decolada 10, primeira curva à direita, posição, primeira curva à esquerda, efetuando a saída Cuca, Aracaju, uniforme Zulu 17, outro, e depois DCC Recife. 119-8 ao controle, 50-52 ao transporte. Correto, chame 6310, chame pushback acionamento. Chama push e acionamento, o chame 6310. Pode ver, ou vem? 090 graus, 12 nós. Sempre com 6362. Hotel Romeu Golf, suficiente. Chame Torre 1895. Chama a Torre 1895, Golf. Torre Salvador, Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Autorizado cruzamento da final da 1-0, reporte final para Enrimar. Reporte lá final e Enrimar o Hotel Romeu Golf, graça. Boa noite, tá 3258. Autorização de tráfego Fortaleza, nível 350. 8, cópia. Pronto, cópia. 3258, Fortaleza. Autorizado 370, via UP Zulu 19, até Bangu, após sair conforme o plano. Decola 10, saída Momo, transição Frote, controle 119, decimal 8. Transponder 5057. Autorizado Fortaleza nível 370, via Presulo 19 e Bangu após direto com 4. Decola pista no 0, saída Momo, transição Frosti, transponder 5057, controle 198, então 3858. Correto, 3858, chama o pushback acionamento. Vai chamar pronto, então 3858. 62, lembrando, vai sair 4. 362 da TAM, livre táxi, Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, portão 10, está 362. Z 2795. Descend to 4000 feet, can H1013? Descend to Até Romeu Golf é avistado, o vento no aeródromo 1900 graus no 2 nós, reporte no solo controlado. Reportará quando no solo controlado grave, senhora. 2795, after Sierra 367, down to 2500 feet clear, Nave Romeo 10, report on final. Okay. After Charlie, Sierra Victor 367, descend to 2000 and clear for Hernan Pisto 10027. Alpha Zulu approach Azul 27 in time. Yes. Are we able to contact tower? Clear, Niver 1810, contact tower 1895. 1895, thank you. Azul 2795. Now 2.5 miles out, Gravity 36. Azul 2795, good evening, report short final runway 10. Wind 090 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, we report on short final runway 10, so 2795, not clear to land. Estado V13. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama pronto. Now 5 miles out, then gear down and lock it, Azul 2795. Azul 2795, cleared to land runway 10, wind 090 degrees, 10 knots. Now clear to land, Azul 2795. Salvador, 3258 para o táxi, 184 a bordo do João Pessoa, Viana, 30. Livre táxi à direita, indo ponto espera da 10, 1895 à torre. Autorizado táxi direita, ponto espera 1895, 358. Azul 2795 on the ground at 51, right 121, decimal 9. Okay, right 121. Salvador, Oxan, 6310, puxa, estacionamento para 3. Autorizado, chame táxi, Oxan é 6310. 6310, chama na casa. Ground, good evening, Azul 2795, aqui para a Delta. Azul 2795, clear taxi to Apron 3, position for Lima. Clear to Apron 3, position for Lima, Azul 2795. Salvador, boa noite, TAN 3858, ponto, espera a pista 0, pronto. TAN 3858, boa noite, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 090 graus, 10 nós. Autorizado, alinhar e decolar, 10, TAN 3858.